Olha essas coisas, hein? Eu sou bem. De quantas essas coisas? Bem dos homens. Eu não sei se é muito menos vocês. A palavra museu vem do antigo grego. É museion e significa a casa das musas. Olha essas coisas, hein? Eu sou bem. De quantas essas coisas? Bem dos homens. Eu não sei se é muito menos vocês. Esse museu é legal. É verdade.